Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje estamos com o nosso episódio 40. Que orgulho, 40 episódios do Sala de Projeção. E hoje temos uma homenagem, né, um filme escolhido em homenagem ao nosso grande ídolo Bruce Willis, né, que infelizmente se aposentou do cinema, né, se aposentou, pendurou as chuteiras da atuação, ficou diagnosticado com afasia, né, não consegue mais se comunicar. Então escolhemos, na nossa opinião, a gente pensou em fazer o maior clássico dele, né, Duro de Matar, né, mas seria tipo um episódio bônus, assim, né? Então o episódio ia ser assim, divertido, uma conversa entre amigos, e a gente pensou, e eu acho que esse, o filme que a gente escolheu hoje, ele é, além de ser um excelente filme, um filme original, um filme do Terry Gilliam, um dos maiores diretores da história do cinema, eu acho que com esse filme contém, talvez, a melhor interpretação, o melhor trabalho do Bruce Willis na carreira dele. 12 Macacos, 12 Monkeys, com Bruce Willis, Madeline Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, dirigido pelo Terry Gilliam, um dos meus diretores favoritos. Tenho certeza absoluta que é um dos diretores favoritos do Igor. A gente assistiu, eu assisti também toda a filmografia dele. Todos os episódios do Monty Python eu também assisti, adorava as ilustrações dele. Vamos falar um pouquinho também sobre Terry Gilliam. Mas primeiro eu quero dar um oi para Felipe Sobreiro. Felipe Sobreiro, temos um filme de um diretor que começou como animador e ilustrador. Você é fã de Terry Gilliam? E aí, pessoal, tudo bem? Cara, eu já conhecia, né? Eu já vi muitas vezes e eu adoro esse filme. É um dos meus favoritos do Terry Gilliam, se não o favorito. Cara, acho que vai ser um episódio muito legal do podcast. Igor de Campos, fanzaço do Terry Gilliam. Gostou de rever o filme pela 17ª vez? Pela 17ª vez, eu acredito que tenha sido a 17ª vez, sim. Ó, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão nos escutando. Sim, muito fã do Terry Gilliam, inclusive tem uma história bonitinha para contar a respeito disso, né? O Terry Gilliam, ele foi o primeiro diretor, grande diretor que eu vi no cinema. Assim, a primeira vez, literalmente a primeira vez que eu fui ao cinema, quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, foi para assistir As Aventuras do Barão de Munchausen, que é um filme dirigido por Terry Gilliam, é um filme que eu amo de paixão até hoje, desde então. Eu gosto muito do cinema dele, eu acho que ele é um dos diretores norte-americanos mais interessantes da geração dele, talvez até o maior diretor, um dos maiores diretores, sem dúvida, né, do cinema contemporâneo. E também, como você, Diego, eu gosto muito do trabalho dele no Monty Python e acho muito interessante também o trabalho dele como animador, como ilustrador, como comediante, como diretor de teatro também, né? Eu sei que ele dirigiu algumas óperas, né, na Itália e acho que na Alemanha também. Bom, enfim, também, assim como o Felipe, tô animado pro episódio de hoje. Maravilha! Gustavo Leal, a gente tava assim, será que ele vai gostar desse filme? Tava meio desanimado e tal, ficou meio triste com A Bela da Tarde, né? E 12 Macacos, como é que foi? Não, muito bom o filme. Eu já tinha assistido, mas eu não lembrava de nada. É muito bom. Eu só achei que na filmografia do Monty Python é o menos engraçado, mas eu achei muito bom. Não, mas é muito, muito bom. O filme é muito bom. Bruce Willis tá impressionante, né? Nunca tinha visto ele atuando super bem, né? Até contrastando com o Brad Pitt, que tá péssimo, como de costume, mas o Bruce Willis tá ótimo. O Brad Pitt, ele era meio novo na época, né? E aí ele escolheu uma abordagem maximalista, né? Muito bem, assim, teatral, exagerada, né? E hipergestual, hiper tudo, né? E o Bruce Willis, do lado dele, é tipo um ator britânico. Contido, assim, alemão oriental praticamente, né? Muito melhor, realmente, fantástico, assim, né? Engraçado que o Brad Pitt, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. É, que absurdo, assim, realmente, assim. E André, curtiu? Você, acho que reviu o filme, né? Eu vi esse filme, acho que na adolescência, há muitos anos, né? Ele é de que ano? Vocês mencionaram ou não? 95. Pois é, eu vi na adolescência esse filme e foi um filme que me incomodou na época. Inclusive, eu não revi nunca, só revi agora, né, pro podcast. E eu pensei por que ele incomoda, né? Ele é um filme muito frenético, né? Ele tem essa, por exemplo, a atuação do Brad Pitt, né? As imagens que se sucedem muito rápido, tem muita informação, tem essa coisa da loucura, né? Que não é fácil, né, de assistir a loucura. Ela fica bem, vamos dizer assim, forte no filme, né? No começo tem aquelas cenas todas no hospital psiquiátrico e tal. E essa questão da morte, né? De você saber da própria morte. Então são temas. O filme é um filme ótimo. História bem contada, meio uma aventura, mas é um filme com temas difíceis, né? Pandemia, esse tipo de coisa, né? Um anúncio de que a humanidade vai ser praticamente extinta, então não é um filme muito feliz de se ver, né? Acho que foi por isso que eu guardei numa salinha mais afastada do cômodo da minha memória, assim. É o filme, o André tocou num ponto que eu esqueci de falar, de fato. O Doze Macacos também é um filme excelente pra gente discutir, porque ele toca num tema absolutamente atual, exatamente a pandemia e a paranoia da pandemia, né, e todos os comportamentos que a pandemia gerou no mundo inteiro, né, o comportamento humano, social, tá completamente transformado pela pandemia. Então, esse filme eu acho absolutamente ideal pra gente falar no momento. E na possibilidade, que ninguém aventou essa possibilidade agora, da gente fazer uma viagem no tempo pra tentar, né, evitar essa catástrofe da pandemia que houve. E essa pandemia, exatamente, né, tem muita gente que de fato ainda acredita, ou talvez seja até possível, ninguém realmente, eu nunca vi nenhuma comprovação de como de fato o vírus surgiu, mas tenho certeza que tem muita gente que considera a possibilidade de que ele foi criado de forma deliberada num laboratório chinês. É, tem mil teorias, assim. É, e no filme é isso, né? No filme é isso. Uma mente por trás que você vai descobrir, como numa trama policial no final, né? Como no desenho do Scooby-Doo, né? Tira lá o capuz do vilão, e você vê que era alguém que você já conhecia antes no filme, mas não aparecia tanto, né? A única coisa que eu acho que esses filmes erraram, né? Claro que é difícil de prever isso, né? Tanto esse filme dos macacos, quanto aquele filme do Steven Soderbergh, né? Contágio. É que as doenças que são muito letais, elas são fáceis de ser contidas, né? Então, a pandemia do Covid, ela se transformou numa pandemia mundial exatamente porque o vírus não é muito letal. Isso era difícil prever. É um vírus que tortura a humanidade um pouquinho mais, né? É tipo uma tortura lenta, devagarzinho. Não é assim, extermínio total, rápido. US$ 5 bilhões de pessoas morrerão com o vírus letal em 1997. Os sobreviventes abandonarão a superfície do planeta. Novamente, os animais dominarão o mundo. Trechos de uma entrevista com clinicamente diagnosticado esquizofrênico paranoico. 12 de abril de 1990, Baltimore County Hospital. Doze macacos. No futuro, o mundo tá com uma grande poloma pandemia que matou 5 bilhões de pessoas, então sobrou quase ninguém, e o pessoal vive tudo debaixo do solo, né, se protegendo e tal, uma vida distópica, né, que lembra um pouco Brasil, lembra um pouco 84, né, aquela coisa, tem um pessoal que governa, mas é como se fosse uma essência numa cadeia, né, mas apesar dessa fragilidade no qual a humanidade tá, o pessoal conseguiu desenvolver a viagem no tempo, então eles pegam esse James Cole, que é o Bruce Willis, pra voltar pra pegar informações para eles no pro futuro conseguirem acabar com o vírus, né? Eles sabem que não pode alterar a história, né? Que ele não vai voltar e impedir a pandemia, mas eles querem informação, que é o que tá perdido no tempo, né? É um conceito importantíssimo do filme, né? Que não tem como mudar a história. É inevitável. É. Mas eles querem pegar a informação que eles puderem pegar para no presente deles, que é o nosso futuro, eles corrigirem desenvolverem uma cura e tal. Aí nesse vai e volta, eles ficam mandando, ele vai e volta, eles erram o tempo, manda ele pro anos antes do que ele tinha que ir, porque ele tá tendo que voltar no momento exato que vai rolar a liberação desse vírus, que é em 96. Ele acaba sendo preso pela polícia, ele vai para um hospício pelo próprio assunto que ele, né, pela conversa dele, e uma psiquiatra se interessa pelo caso dele, que é a Madeleine Stowe, e ela tem algum tipo de déjà vu quando ela tá com ele, ela sente que ela tem alguma conexão com o cara que ela não sabe explicar, e ele acaba também conhecendo o Brad Pitt, que é um cara, esse sim, claramente um maluco no hospício, filho de um cientista, então um cara rico, mas tá lá no meio dos pacientes, né, naquele mundo de hospital público decadente e tal. Nessas idas futuro pro passado, acabam suspeitando que o Brad Pitt, ele é o que causa essa pandemia com um grupo dele chamado Os Doze Macacos, como se fosse um grupo ecoterrorista, né? Que eventualmente o Bruce Willis descobre que não, na verdade não era isso, que o pai do Brad Pitt sim era um cientista que mexia com um vírus e tal, mas a ação terrorista, entre aspas, desse tal dos Doze Macacos era só fazer tipo um prank, né? Pegar os animais do zoológico e soltar eles e causar um caos, assim, é um meio uma vibe meio, inclusive me lembrou, né, o personagem do Brad Pitt, o Goines, ele tem algum elemento movimento meio do Clube da Luta, né? Não tem um... É um líder de uma seita que o que eles querem é causar caos e bagunça, né? Exatamente, porque ele, na verdade, eles nunca... Os 12 macacos, ele, o grupo, né? Eles nunca nem pensaram nessa possibilidade de invadir o laboratório do pai dele pra pegar esse vírus letal, né? E liberar na humanidade. É, não era o que ele... Era muito mais benigno, mas é tipo quase um happening, né? Uma manifestação meio protesto só. E aí é revelado bem no final do filme que, na verdade, o vírus quem liberou ele não era o filho do cientista, o Brad Pitt, sim o assistente dele, né? Que era um cara meio interessado nessas coisas de final de mundo, do apocalipse, que ele já tinha conhecido a psiquiatra antes numa palestra, na qual se falava sobre o final do mundo e tal. E aí faltou um elemento importantíssimo da história, né? Que o Bruce Willis, o filme inteiro tá tendo tipo um sonho, né? De ver um pessoal correndo, assim, num aeroporto, e alguém dá um tiro e alguém cai, e tem uma mulher que grita. E à medida que o filme vai passando, a mulher que ele tinha nessa visão, nesse sonho dele, vai se transformando na psiquiatra dele. Tem uma hora que ele vê o Brad Pitt correndo no sonho dele, depois não vê mais. A própria médica diz pra ele, o seu sonho tá se adaptando ao que tá acontecendo agora, né? Você não tá lembrando de nada, isso é a imaginação sua. E, inclusive, ela chega a convencer ele que ele, na verdade, é louco, né? E ao mesmo tempo, ela começa a entender que, na verdade, não. Que o que ele tá falando realmente tá batendo, né? Com a realidade. Então, eles trocam de... ele começa a achar que tá louco e ela começa a entender que ele realmente é do futuro mesmo, né? E aí no final, ele, quando criança no aeroporto, a gente vê que ele não tava sonhando e sim tava lembrando, né? Que aquela cena daquela morte que ele via da mulher correndo e tal, era ele mesmo morrendo. A psiquiatra, que ao longo do filme, né, passou de ter uma simpatia por ele pra ter uma relação com ele, por ter um romance. E então fecha esse ciclo, né? Ele não evitou nada, mas ele conseguiu juntar os pontos suficientes e mandar informação pro futuro para que possivelmente eles corrijam o andamento da humanidade e consigam retomar a cura, né? Fica meio subentendido que talvez vá rolar um final feliz, assim, após a morte dele, que era inevitável desde o começo, né? É, de fato, a gente ficou muito impressionado, eu mesmo, de novo, vendo, eu vi esse filme também muitas vezes quando eu era adolescente. Os anos 90 foi a década que eu frequentei a locadora praticamente diariamente. Eu morava do lado de uma locadora, né? Então eu ia lá quase todos os dias, inclusive foi meu primeiro emprego, eu trabalhei numa locadora de vídeo. É um filme exatamente frenético, é um filme bonito, é um filme bem construído, é um filme sem efeito digital, né? É um filme visualmente lindo e é um filme que tem uma interpretação brilhante do Bruce Willis, que eu queria deixar isso pra vocês, pra comentarem, né? Na minha opinião, Bruce Willis, ele fez a carreira dele sendo esse personagem muito parecido com o personagem que ele fez no Duro de Matar, John McClane, né? Que é um cara meio irônico, meio cáustico, meio o homem comum, mas mesmo assim com senso de humor, né? E ácido, e bonitão, né? E duro de matar, tough, corajoso e tal, e criativo, né? Especialmente nos filmes de ação que ele fez, né? Um dos milhares de filmes de ação, ficção científica que ele fez. Mas nesse filme, ele teve coragem de fazer todo o filme numa posição muito vulnerável emocionalmente. É o Bruce Willis herói, mas é um Bruce Willis precisando de proteção. Então, eu acho que isso é o coração da grande atuação dele nesse filme. O que vocês acham? Completamente de acordo. Ele começou a carreira com aquela comédia com a Sybil, né? Acho que aqui chamava Gata e o Rato, né? Então era sempre... Ele já começou com esse mesmo papel, né? Um cara meio espertalhão, né? Meio irônico, meio safado, assim. Super seguro, né? Esse foi, na minha memória, assim, a primeira saída que ele deu. E eu adorei ele no filme. Claro que eu curto Duro de Matar e tudo esse lado dele, né? Herói de ação, mas é nesses pequenos papéis que ele explorando esse lado que ele não trabalha sempre, por exemplo, nesse aqui, no 12 Macacos, e também no, pra mim, o último grande filme que ele fez, foi uma ponta naquele Moonrise Kingdom, do Wes Anderson, né? Que também é um papel menor, assim, diferente, fora do padrão. Acho que ele se destaca muito, né? É um personagem que lida mais com sensibilidade, né? Talvez a melhor cena dele nesse filme do 12 Macacos, como ator, pra mim, a atuação dele foi aquela cena que ele, uma das várias vezes que ele vai e volta no tempo, ele sequestra a psicóloga dele, né? A psiquiatra, faz ela dirigir ele até Filadélfia, e aí ele acaba ouvindo rádio, né? Que na época dele não existe mais, não tem música, né? Aí começa a tocar aquela música do Fats Domino, né? E ele fica super extasiado e começa a chorar. Assim, não é o tipo de cena que você pensa quando você pensa em Bruce Willis, né? Mas eu achei muito legal, muito, muito sincera, né? Canta a música aí, cara. Canta pra gente. A música é Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Imagino que o Thiago tá colocando agora. O pessoal é melhor do que eu. Ele começa a chorar, assim, ele tá. Ele, a atuação dele é muito boa, né? Vai desse confusão, com dificuldade de comunicação, ironicamente, né? Que o problema que ele tem agora é essa fase, né? A dificuldade de se comunicar. Ele muitas vezes no filme tá isso, né? Ou o que ele tá falando é tido como insanidade pelo próprio assunto, né? Só do futuro, ou ele tá dopado, né? Ele tá sempre meio. Tá meio entorpecido. Muitas cenas do filme tá confuso. E ele representou super bem isso, assim. E ao mesmo tempo ele tem a. Ele foi escolhido, né? O personagem foi escolhido para voltar porque ele tem a mente muito forte, né? E de fato, ele esse filme, o personagem dele não é fisicamente tough, né? Ele é mentalmente tough. Ele realmente. Ué, sim, ele mata todo mundo que ele põe a mão, pô. Tem umas horas que ele fica meio bruto e acaba matando a galera e tal, né? Ele é violento, assim, meio mas o fruto de desespero, né? Não é heróico, né? Quando ele mata aquele cara lá no teatro abandonado e tal. É um troço meio animalesco, né? Ele ataca o cara no hotel, lá no quarto do hotel. Ele toda a violência no. O que ele pratica no filme é emocionalmente justificada, né? Tem motivação. Sim. No filme, total. Mas voltando ao aspecto do Bruce Willis e dessa parceria que ele teve com o Terry Gilliam, você falou da sua cena favorita, né? Que quando ele escuta essa música. E eu também tenho uma cena favorita que é parecida com essa, que é quando ele depois de sequestrar a Madeleine Stowe e colocar ela no porta-mala do carro, ele vai, invade a festa e pra conversar com Brad Pitt, depois que ele tá fora do hospício, pra realmente cadê a informação, eu quero saber onde é que tá esse vírus, onde é que tá, onde é que eu posso ter pegar todas as informações sobre esse vírus, seu pai que inventou ele, blá blá blá. E aí quando ele volta, ele tira ela do porta-mala, ela fica muito puta com ele, né, essa bater nele e tal, ele desamarra ela e tal, e aí ele fala, exatamente, eu quero, você tem razão, eu não sei, eu sou louco, eu sou mentalmente divergente, gente, sabe, eu quero ficar aqui com você, eu quero ficar aqui nessa realidade, sabe, seria tão bom se eu fosse realmente só louco, se eu tivesse que lidar com minhas coisas pessoais e tal. Aí ele começa a cantar e sentir o ar, respirar fundo, né, e brincar na água, né, eu achei ele bem, uma atuação hiper, hiper genuína, né, bem tocante até. Tem alguma cena favorita do Bruce Willis no filme, Gustavo? Eu gostei muito dessa cena que o Felipe falou também, dele no, ouvindo a música, né? Primeiro ele conversa com o rádio, né? E ela explica que o rádio não tá falando com ele, né? E depois ele se emocionando, assim. Mas eu achei ele no filme todo muito bom. Achei a atuação dele impecável, assim. Tanto do desespero de, né, de estar naquela situação impensável, quanto nas partes que ele, mais humanas, né, que ele se emociona e tal. Achei que ele tá muito bem. E André, tem alguma cena que você ficou impressionado com o Bruce Willis? Não, cara, eu sempre vejo Bruce Willis, eu não consigo esquecer que é o Bruce Willis. Eu acho que tem alguns atores que não conseguem fazer o... Porque às vezes são tão famosos também, né? Que não conseguem fazer a pessoa esquecer que é o... Pra mim, em qualquer momento ia sair lá o Fifth Element, aquela menina com cabelo laranja em algum lugar e ia entrar outro filme do Bruce Willis no meio da história. Pra mim é tudo misturado. Eu acho que esse filme, Bruce Willis, ele tá bem assim ao longo do filme, né? Não tem nenhuma cena específica que me faz ficar mais apaixonado ou não por ele. Que eu faço uma comparação com Jim Carrey no Brilho Eterno de Um Momento Sem Lembranças. No Jim Carrey no Brilho Eterno, ele não tem nenhum traço do Jim Carrey cômico. Ele não faz nenhuma cara, não faz nenhuma boca, sabe? Ele não tem nenhum bordão. Ele é simplesmente um homem frágil, apaixonado, inseguro, sabe? Traumatizado. E o Bruce Willis nesse filme, exatamente. O Bruce Willis não tem nenhum traço irônico, nenhum traço sarcástico, sardônico, de autoconfiança. Ele tá totalmente frágil, indefeso, com medo, desesperado, confuso. Eu achei isso... E ele convence nesse ponto. Igão. Né, eu concordo muito com vocês, menos com o André, obviamente. Mas... não, mas não, fora de brincadeira, mas assim, eu concordo. A minha cena favorita do Bruce Willis nesse filme é a mesma cena do Felipe também. Eu acho que essa cena do carro em que ele escuta música, e também essa que você citou, Diegão, essa cena em que ele meio que resolve pela primeira vez assumir a possibilidade de que ele realmente é louco, né? E ele começa a festejar, a comemorar isso no meio daquele riachinho, daquele ribeirinho onde ele se encontra. Ele começa a falar, eu amo tudo, eu amo o ar, eu amo sapos, eu amo as aranhas, ele ama tudo que tá ao redor dele naquele momento, né? É, eu acho essa interpretação dele assim, muito, eu acho muito boa, e além desses aspectos, né, que vocês citaram, que eu acho que são muito interessantes, né, que são bem claros, né, assim, a vulnerabilidade do personagem, né, assim, a confusão dele, né, ele não sabe se ele está vivendo a realidade, qual das duas realidades, afinal de contas, é a realidade, né, desse futuro distópico que ele não, que talvez seja uma alucinação. Assim, a interpretação dele traz um certo elemento infantil, né, para o personagem, para o James Cole. E de fato, se parar para pensar que o filme ele abre com os olhos de uma criança, né, assim, a câmera, né, dando um close assim, nos olhos de um menino, e o filme ele também termina com esse mesmo frame, é interessante pensar que de certa forma, o que a gente está vendo na tela é uma história sobre o apocalipse, sobre o poder, sobre viagem no tempo, sobre loucura, sobre delírio, muito talvez sobre a perspectiva de uma criança. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas é uma presença constante no filme, são desenhos animados que ficam passando na televisão. Uhum. Meio que fazendo um comentário quase com aquilo que está acontecendo e a cena do desenho animado. Tem sempre uma equivalência entre aquilo que se passa no mundo real, seja ele qual for, né, o mundo dos adultos, né, no filme, e aquilo que está passando no desenho animado, que está sendo transmitido na televisão naquele momento. O que me remete sempre a um universo infantil, como se o universo infantil estivesse sempre presente no filme o tempo todo. Eu acho que o Bruce Willis ele consegue incorporar esse menino, ele passa assim, uma vulnerabilidade quase de criança pra gente. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, eu acho isso muito bonito. A interpretação dele realmente é muito boa nesse filme. Tem uma hora que ele tá no... que ele volta do passado pro presente dele, no futuro, né, e ele tá, tipo, num hospital, né? Eles estão premiando ele porque ele conseguiu descolar umas informações novas, e ele tá numa cama, assim, de paciente infantil com os ossinhos, assim. Exatamente. De certa forma, esse personagem, ele tá preso à infância, né? Assim, ele é obcecado por essa memória de infância dele, que fica reaparecendo nos sonhos dele, isso faz com que, de alguma maneira, ele tenha, mentalmente, ele tenha estacionado nessa fase da vida. É como se ele não tivesse crescido, de fato. E você parando para pensar nas características que ele tem, assim, quando ele é levado para aquela liga de cientistas, logo no começo do filme, né? E ele estava preso, né, antes, né? E quais que eram as acusações dele? Distúrbio da paz, eu não lembro de tudo, assim, mas é comportamento violento, distúrbio da paz, desrespeito à autoridade, sabe? Ou seja, eram coisas que, sabe, uma criança que não teve um bom processo de socialização, digamos. Uma criança rebelde. Uma criança rebelde poderia ter, sabe? Eu acho que a rebeldia dele tem um quê de infantil. Mas eu falo isso não no mau sentido, assim, sabe? Eu não tô julgando a rebeldia dele. Tô falando assim, tem um aspecto infantil na rebeldia dele e nas fugas dele. Quer falar que o Terry Gilliam, ele tem isso, é um tema comum nos filmes dele, né? A perspectiva infantil do mundo. O personagem do Robin Williams, no Pescador de Ilusões, também estaciona no tempo, né, por conta de um trauma. E também tem um aspecto fortíssimo, né, infantil, nesse sentido positivo, nesse sentido não negativo que o Igor mencionou. E o Barão de Munchausen, os filmes de fantasia, em geral, do Terry Gilliam. Time Bandits, né, eles não são filmes infantis, né, per se, né, não são filmes infantis em si mesmo, mas como um filme da Disney, por exemplo, mas eles são filmes que adotam esse olhar inocente e infantil que o Bruce Willis tem presente nesse filme. O Terry Gilliam é super chegado nisso de inocência versus a ordem, né, a burocracia, né? Ele é um cara super anárquico, né? Por causa daquele passado dele com o Monty Python, né? Licença de humor dele, anti-autoritário, né? E sempre você vê que o filme dele tem o que combate essa rigidez do sistema é uma visão meio anárquica barra meio infantil mesmo, né? Inocente, né? No próprio 80, no Brasil, né? O que derrota aquela burocracia é aquele sonho que ele tem, uma coisa de voar, uma coisa inocente, né? O sonho de a liberdade, no Pescador de Ilusões, no Doze Macacos. Em geral, ele é sempre chegado nisso, né? A inocência como o remédio contra a rigidez da oposição do sistema, da burocracia, né? Então você vê, o Doze Macacos é um filme, por mais que tenha sido um filme autorizado e filme de estúdio, né, da Universal... Esse filme, por exemplo, ele teve finalmente o poder de corte final, né? O filme todinho podia ser do jeito que ele quisesse. Ao contrário do Brasil, que foi um filme que foi editado pelo estúdio depois que ele entregou, né? Que ele ficou muito bravo. Doze Macacos, ele, desde o início, ele queria a versão final que fosse sempre dele. Então, esse filme, então, você considera um filme típico do Terry Gilliam? Apesar de que ele não escreveu, eu acho que sim, né? Esse roteiro é do David Peoples e da esposa dele, que inclusive a gente já falou aqui no passado, que escreveu o Blade Runner, né? E o... Ele fez aquele Unforgiven do Clint também, que é um filmaço. Mas o Terry Gilliam, acho que ele leu e ele adorou, né? Então eu sinto que ele não mexeu muito. Ele mexeu mais no lado visual, né? Na maneira como foi filmado do que na história em si, que é bem em cima do La Jetée, aquele filme francês do Chris Marker, né? É, pelo que eu vi, teve uma coisa que ele não queria, mas que foi voto vencido, que foi aquela cena final, a cena do final feliz, né? No avião. É, por ele, terminaria só no olhar do menino, né? Não precisava ter a cientista do futuro, né? Isso, que a cientista tá lá dizendo que trabalha com seguros e tal, então dá a entender que ela conseguiu pegar alguma informação, ou pegar um sampler do vírus, ou até talvez se contaminar com o vírus, que ele não queria. Ele queria que terminasse um negócio meio pessimista mesmo, assim, com o menino olhando, vendo a própria morte e acabou. Você sabia que eu devo ser, sei lá, mas eu nunca vi essa possibilidade? Pela primeira vez, vocês me mostraram o que significa aquele fim. Eu achei que era só uma brincadeira com o espectador, que o maluco lá de rabo de cavalo tinha encontrado uma mulher do futuro e ela trabalhava com seguros antes da pandemia. Ah, mas de fato é a mesma idade, ela não tá maquiada, jovem, nem nada. E interessante isso que o Gustavo trouxe também, porque o Terry Gilliam, ele é conhecido, talvez, né, assim, nas entrevistas dele, por ser o arqui-inimigo do Steven Spielberg, né? Eu acho que são dois cineastas que eles trabalham a sua maneira com a infância, né, mas assim, de formas bem diferentes. Eu acho que o Spielberg tem uma visão muito romântica, talvez, né, da infância. Infância como sendo esse período da vida em que você, né, tem esse sentimento de pureza e, sabe, pelo qual você pode sentir muito nostálgico e tudo mais. E você vê a visão da infância nos filmes do Spielberg, né? É uma visão que, bom, desculpe assim, sabe? Eu gosto do Spielberg, eu acho que é um cineasta relevante, né? Importante, sem dúvida nenhuma, quer você goste dele ou não. Mas ainda assim, eu acho que a visão que ele tem da infância é uma visão tanto quanto cafona. Um sentimentalismo, assim, sabe, quase açucarado demais, assim, sabe, você vê, não sei, a forma como as crianças são retratadas em filmes bons, até como ET, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ou até os filmes menores do Steven Spielberg, como Inteligência Artificial, Tubarão. A infância é algo para ser protegido, né, e eu acho que as grandes ameaças nos filmes do Spielberg são aquelas coisas que vêm para destruir a infância, né, seja um tubarão, seja um alienígena, seja um robô assassino, é bom, enfim, tô aqui falando do Spielberg. Eu acho que o Terry Gilliam, ele tem uma outra visão, né, da infância. A infância é como isso que o Felipe falou, como sendo assim, uma instância absolutamente anárquica, né, uma potência criativa que vem e que insurge justamente como uma força disruptiva da realidade. E a realidade, nos filmes do Terry Gilliam, normalmente é vista como sendo um lugar nefasto, né? A realidade é totalmente contaminada, às vezes literalmente por germes, mas é contaminada pela ideologia consumista do capitalismo, que isso também é um pet peeve dele, que sempre tem algum tipo de crítica ao capitalismo, seja na forma das propagandas, seja na forma... Aquele rant do personagem do Brad Pitt naquela hora, assim, sabe? Tipo, ah, você é considerado louco porque você não tá produzindo e comprando como todo aqui, como todo mundo. Se você tá produzindo e comprando, então, ah, tá tudo bem, agora você não faz isso, ah, eles te colocam aqui numa gaiola, sabe? Então tem sempre uma criticazinha, ainda que velada, ao capitalismo, né? A realidade capitalista, né, no filme do Terry Gilliam. A infância e a fantasia da infância, ou melhor, as fantasias da infância, elas surgem justamente como uma força que vai explodir tudo isso, que vai mandar tudo se fuder, que vai, sabe, justamente desconstruir essa realidade, né? Aproveitando esse gancho aí que o Igor falou, você trouxe essa questão da infância, eu achei interessante, porque eu não tinha colocado isso como central, né, no filme. Mas é, inclusive o La Jetée, né, a gente não falou ainda dele, mas é o filme, é um curta, na verdade, são 30 minutos, né, é um filme francês em que o filme do Terry Gilliam foi baseado, né? Inspirado. Em linhas gerais. É, inspirado, né? Eu digo porque nos créditos diz isso, né? É inspirado pelo curta de Chris Marker, La Jetée. Não, logo no começo do filme, né? 1962, o filme, La Jetée. Não, mas então o Igor trouxe a questão da infância, ele fala como se fosse essa força anárquica que vem contestar as coisas. Eu vi de uma forma diferente isso daí, porque, por exemplo, essa memória de infância dele é o que vai determinar o destino dele. Não traz capacidade de criação e fuga para outros caminhos, né? Ele, a vida dele, o destino dele, inclusive a escolha dele para ele ser esse viajante do tempo que vai conseguir informações do passado, é baseado nessa fixação, nessa memória de infância. E no La Jetée tem isso também, né? No La Jetée é explícito. Eles falam que eles escolheram o prisioneiro lá para fazer aquele experimento, para ele tentar fazer essa espécie de viagem no tempo, por causa da fixação dele com a memória do passado, né? E na verdade, isso é uma questão que eu coloco para vocês, assim, né? Agora, dando um viés um pouco mais psíquico pro filme, é a força que existe, na verdade, da, de certa fixação em memórias, lembranças de infância, que muita gente inclusive critica, né? Ah, não, não vou fazer psicanálise, não, vou ficar escavando o meu passado. Mas, na verdade, a infância, ela tá presente, né, o tempo todo. Então, pra ele, no filme, né, o personagem do Bruce Willis, ele tá sempre às voltas com esse sonho dessa memória de infância, né? Inclusive, a mulher com quem ele vai, que vai motivar o desejo dele de ficar no presente em que ele está, é a mulher que marcou essa memória de infância, né? Todo o destino do personagem está ligado a voltar para aquele momento que marcou ele na infância e realizar algo por ali, né? Achei isso bem interessante. O Igor trouxe a questão da infância e me fez pensar muito bem nisso, assim. E nesse sentido, a infância ou as memórias de infância não são anárquicas, né? Elas te determinam. Elas fazem esse papel da autoridade com o qual vocês falaram que o filme traz essa luta contra a autoridade ou esse mal-estar, né? Porque é um negócio trágico para ele, né? Porque a memória que marcou a infância de ambos os personagens, né? Dos macacos e no Laje T, especialmente porque essa mulher tá presente, né, na memória, é a memória da própria morte dele, né, como adulto. Sim, sim. Né? É a consciência da mortalidade, né? Eu acho que todo mundo tem essa memória de infância quando você é decepcionado por algo que você fantasia da realidade, né? Por exemplo, eu tenho uma memória que me marcou muito, e sempre volta para mim, acho que eu até comentei isso já em algum podcast, foi uma situação, foi a primeira vez que eu descobri que as pessoas podiam mentir para mim. E não só as pessoas podiam mentir para mim, como a minha mãe mentia para mim. Ela falou assim para mim: ah, olha, mãe não mente, né? Falou isso para mim. E no momento que ela falou isso, eu percebi que ela estava mentindo falando aquilo. E isso abriu para mim um mundo em que existia verdade e mentira. Por exemplo, a memória do menino do filme é ver a mortalidade de alguém ou de si mesmo, abriu para ele a perspectiva de que existe um antes e um depois, de que existe um futuro e um passado, de que existe um ponto em que algo pode morrer, né, etc. Então, essas memórias, eu acho que constroem o nosso psiquismo, são como uma espécie de balizas, né, na nossa história, que marcam, assim, a nossa perspectiva e vão determinar como a gente vê o mundo, como a gente vê a si mesmo. Eu acho isso... Eu tava pensando, você falou num ponto, né, em memórias determinantes, né, da sua vida, né, que acontece na infância. E você falou nas memórias determinantes que decepcionam, né, que arrancam o seu tapete. Mas também tem as memórias determinantes que são positivas. Especialmente quando está presente, assim, a primeira paixão, né? O primeiro relacionamento que você tem, né? Aquela primeira mulher, né? Então, e são momentos que você que talvez determinem, porque são momentos que você nunca vai deixar de ter a fantasia de poder retornar a eles, né? De poder revivê-los. Vocês têm esses momentos também? Dourados na memória? Positivos também? Igão, se quiser falar, o Gustavo... Eu não queria falar agora das minhas memórias douradas, não. Eu tenho as minhas memórias douradas também. Tenho umas coisinhas para falar sobre isso também, sobre essa ligação entre as memórias da infância, determinação versus escape, bom, enfim. É, eu confesso que o meu ponto de vista foi muito pessimista, né? Eu confesso. Foi. Porque mas isso não é pessimista, isso é importante, mas é porque é um tema presente no filme isso, né? Esse desejo do personagem, do protagonista, em ambos os filmes, né? Tanto no 62 quanto no Doze Macacos, esse desejo de retorno, de recuperação daquela realidade vivida. Pois é, porque eu não sei se é exatamente assim, uma recuperação de uma realidade vivida ou se é de um escape para uma realidade não vivida. Daí a gente chamar a infância, né, assim, não de simplesmente um período da vida, mas sendo uma instância anárquica de poder criativo. Assim, uma instância de criatividade que pode nos levar a um estado anárquico. Eu acho que essa infância, sim, existe um grau de determinação, né, nessa memória de infância do personagem, mas ao mesmo tempo, essa mesma memória, ela aponta para uma possibilidade de libertação dele. Porque o que o menino ele está vendo? Ele está vendo uma cena no aeroporto em que um homem ele é morto. Poucos segundos antes desse homem ser morto, né, pela polícia, ele vê um outro correndo na frente dele, né, com um rabo de cavalo, que em primeiro momento a gente acha que é o personagem do Brad Pitt, mas depois é aquele outro cientista que trabalhava com Christopher Plummer, correndo. E o que ele fala pro menino quando ele olha pro menino? Ele fala: watch out, cuidado. Pensando, sabe, nesses sonhos barra memórias como mensagens, mensageiros do nosso inconsciente, né, para que a gente preste atenção em certas questões vitais, certas questões essenciais, né, na formação da nossa psique, qual é a mensagem, então? Por que há essa obsessão? Né? Por que ele fica recorrentemente pensando e sonhando com essa memória, especificamente, assim? Porque é o momento da morte dele, mas é porque também ela carrega uma mensagem que, quando a gente assiste o filme, a gente vê o final do filme, por que o Cole, mais velho, tá correndo atrás desse cara, porque apareceu o outro mensageiro, o outro cara do futuro, né, que entrega uma arma pra ele, e ele fala, olha, você vai ter que matar alguém. E o Cole, ele tinha acabado de fazer um telefonema para os cientistas do futuro falando assim, olha, não preste atenção no exército dos dois macacos, é só o que eu tenho a dizer, eu já fiz o que vocês me pediram, agora me deixem em paz, eu vou embora. Aí vem esse outro cara e fala assim, sabe, tipo, olha, não, o seu trabalho não acabou, você vai ter que matar alguém. E aí o James Cole, né, o Bruce Willis, no filme, ele fala uma coisa que é meio que, ele entrega assim, sabe, olha, então essa parte, é como se ele estivesse falando, essa parte do filme, né, mas ele fala isso, essa parte não é mais sobre o vírus, essa parte é sobre cumprir ordens e fazer o que te mandam. Que eu acho que é esse o grande lance do filme, assim, do personagem, sabe, o Cole, ele é um personagem rebelde, anárquico, mas ele se vê preso numa situação, num futuro distópico, e ele não tem opção, a princípio, a não ser fazer aquilo que mandam ele fazer, né, o tempo todo ele tá indo e voltando, né, pro futuro e pro passado, porque ele tá fazendo, ele tá tentando fazer aquilo que estão mandando ele fazer, você tem que voltar, você tem que fazer isso, tem que coletar informações, etc, etc, etc. E aí, esse é o momento do filme que ele tá prestes a escapar disso tudo, né, dessa realidade inventada ou não, que mora, que vive apenas na cabeça dele ou não, e ele vai pra Florida Keys com a mulher porque ele se apaixonou, mas aí chega um outro cara do futuro e fala, não, olha, não, você ainda vai ter que fazer aquilo que te mandam. E aí é indo atrás do cara que vai espalhar o vírus, né? Ou seja, é fazendo aquilo que mandam ele fazer, mais uma vez, que ele é morto. Então, essa obsessão do menino, a expressão do Cole, essa memória de infância, ao mesmo tempo tá apontando pra ele o destino dele, sim, tem um quê fatalista aí, né? Talvez uma leitura pessimista, não sei. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mandando a mensagem nas entrelinhas, a esfinge, né? O enigma dessa memória é justamente esse. Olha, se você continuar fazendo o resto da sua vida apenas aquilo que te mandam, esse é o seu destino. Você vai parar assim, você vai ser morto no aeroporto, sem a possibilidade de fuga. Se você simplesmente deixar isso, esquecer isso, se ele tivesse matado, por exemplo, o outro rapaz lá do futuro, né, o José, ele teria ido para a Florida Keys e nada disso teria acontecido. Então, o sonho também aponta para uma possibilidade de libertação daquilo tudo. Se ele tivesse simplesmente assim, se convencido de que ele é louco e de que não existe pandemia, de que ele não tem que fazer nada, que ele tem que só se aproveitar o tempo que ele está com ela e viver naquela época, ele não teria matado o cara, né? Ele não teria sido morto, né? Ele não teria sido morto. Ele não teria tentado matar o cara, não teria sido morto e teria alcançado o desejo dele, porque aquilo, estar com ela em Florida Keys, naquela praia para dizia que ensolarada, era a realização do desejo dele. É um personagem que ele demora um filme inteiro para perceber o que realmente ele quer, porque até então ele só faz aquilo que mandam. Aí quando ele descobre aquilo que ele quer, que é justamente naquela cena do que ele tá no futuro, eles colocam aquele quadro na frente dele, começam a cantar aquela musiquinha, que ele percebe, não, o que eu quero é isso, o que eu quero é fugir, né, no tempo presente, que é o passado, com aquela mulher, para isso, é isso que eu quero. E é o inconsciente dele que aponta, olha, você consegue fazer isso, mas se você continuar fazendo o que te mandam, você vai morrer no aeroporto e você vai morrer na praia. E era o que dizia pra ele aquela voz de mendigo na cabeça dele, né? Que isso indicava uma loucura, né? A maior loucura, na verdade, do filme era aquela, né? Aquela voz que ele não sabia onde tava, que era associada com aquele mendigo que supostamente fugiu da autoridade, né? Ele foi um viajante do tempo que fugiu e ficou por ali, arrancou os dentes, né? Que supostamente seriam os dentes que faziam ele ser monitorado. E é curioso isso, porque a figura mais tenebrosa do filme é associada a essa voz, né, que indica pra ele que ele tem que fugir daquilo tudo e seguir o que ele quer, o que ele deseja fazer. Tenebroso você realizar o seu desejo. É, ele morria de medo, né? Ele morria de medo disso também. Esse futuro com esse grupo de cientistas que fica o tempo todo, né, dizendo pro Cole o que ele tem que fazer, isso parece o... Como é que é na teoria lacaniana? O grande outro, né, que fica o tempo todo, ó... Oh... Tá, vamos pra freudiana. É o superego. Né, dizendo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai pra lá, vai pra cá. Não, eu quero fazer o que eu quero realizar meu desejo. Eu quero fugir, eu quero ir pra praia, no aeroporto, Florida Keys. É, e ele realiza porque ele tá pagando uma dívida, né? Ele é um prisioneiro. Ele tá pagando uma pena, ele tem culpa, né? E pra expiar a culpa, ele tem que obedecer esse o que você chamou aí do superego. Porque no fundo ele tem uma dúvida ainda, né? Ele sempre tá na dúvida, por mais que no fim... Ele esteja assim, totalmente convencido de que o que ele quer realmente é tá naquela, em 96, com a Mendel Stowe. É, como é que é o nome da personagem dela no filme? Doutora Catherine. É, o que ele mais quer é estar com a Catherine em 1996. Ele tem ainda uma certa dúvida ali na cabeça dele. Talvez eu possa salvar a humanidade ainda, né? Talvez ainda dê tempo e aquilo ali realmente é real. Acho que tem uma coisa interessante, assim, que talvez valha pra gente enfatizar, que é Geralmente essas histórias de volta no tempo, de viagem no tempo, o cara volta para matar Hitler, né? O cara volta para mudar a história. E eu acho isso muito interessante nesse filme, que desde o começo fica claro que ele não vai poder mudar a história, né? Que ele não vai poder impedir a pandemia de acontecer. O que ele pode fazer é pegar informação para melhorar o futuro, né? Mas ele não tem como alterar isso. Isso eu acho interessante, eu acho uma coisa inovadora dessa história. Até meio analítica nesse sentido, né? De como a gente, quando volta, feito o André falou lá, de escavar o passado e tal, nossa primeira intenção é sempre eu quero mudar, né? Eu quero ser outra coisa. Se eu mexer nisso aqui, vai mudar tudo. Eu vou ser outra pessoa, tudo vai mudar. E não muda porra nenhuma, né? A grande decepção analítica é essa, né? Que você continua sendo você mesmo. Mas, na verdade, o que você faz é conseguir subsídios, né, e conseguir novas interpretações e novas leituras sobre o passado que lhe dão mais ferramentas para lidar com quem você é, né, mais ferramentas para viver no futuro, no futuro barra presente. Né. E o filme, eu acho que representa isso muito bem, né, que é inevitável. Ele volta, mas ele não consegue mudar absolutamente nada. Né. Ele volta para reviver tudo exatamente como tinha sido já desde sempre. Mas pensando na psicanálise, né, o retorno à infância, ele também não serve para você mudar quem você é, né? Eu acho que a psicanálise não força o seu retorno à sua infância para mudar quem você é. Então, exatamente. É isso que eu tô falando. O propósito seria mais... Não é isso? O propósito seria você retornar para você conhecer e assumir aquela criança que você foi. Fazer as pazes com ela e abraçá-la, talvez. Não, então, exatamente. Não necessariamente fazer as pazes e abraçá-la, mas assim, para você adquirir ferramenta para viver no presente, né? Para ser quem você é com mais propriedade, digamos assim, para descobrir o seu desejo. É isso que essa voz que o André falou que é a mais assustadora e a mais louca, é a voz do que o psicanalista tá o tempo todo fazendo, né? Qual é o seu desejo? Você não sabe o que você deseja? O cara pergunta isso uma hora no filme. Mas você não sabe o que você deseja? Isso é o terror do né, de qualquer sujeito barrado, né? Você não saber o que você deseja é o pesadelo do sujeito barrado. Mas é um pouco super-egóico isso que o Igor falou, né? Não? Essa voz, assim, torturando ele. Não, o super-egóico que o Igor falou foram os médicos do futuro lá, os cientistas do futuro. Não, isso não é necessariamente uma tortura. Isso é, talvez, a salvação da pessoa. Você precisa descobrir qual é o seu desejo, né? Quer dizer, pelo menos o processo de análise, em parte, é isso, né? Você tentar localizar. Essa volta ao passado também é uma maneira de você descobrir qual é o seu desejo, né? Mas a grande tragédia disso tudo é que, independente de qualquer coisa, você não consegue mudar, né? Você não faz isso para mudar, você não faz isso para impedir que as coisas tenham acontecido, para impedir que você tenha se tornado quem você se tornou, que é o que acontece no filme. Porque o filme brinca muito com isso, né? De que retornar ao tempo, retornar ao passado é uma forma de fazer com que tudo aconteça, de fato. Reforça a inevitabilidade da pandemia, a viagem ao passado também. É a teoria do eterno retorno, se você pensar, né? Porque o eterno retorno não é a reencarnação, não é uma nova chance para nada. O eterno retorno é você reviver a sua vida exatamente da mesma forma que você viveu pela primeira vez, né? O eterno retorno é que você vai viver exatamente tudo, exatamente os mesmos pensamentos, exatamente, a sua vida vai ser exatamente igual, eternamente, de maneira repetida. Inclusive, é o mais próximo do, sei lá, do imperativo categórico que Nietzsche chega, que é isso, né? Tipo, se você fosse reviver essa sua vida pra sempre, infinitas vezes, era isso que você queria estar fazendo? Você coloca a dimensão da eternidade como critério, né? E aí fica muito mais pesado, né? Se houvesse um imperativo categórico em Nietzsche, seria isso. Tipo assim, se você for passar o resto da eternidade repetindo essa cena, você realmente tá querendo gravar um podcast domingo de manhã? Assim, só mais. Domingo de manhã eu quereria. O problema é sábado à noite aqui, né? Que a gente é o sábado à noite, pior ainda. Mas enfim, só isso pra dizer que eu achei que é uma boa representação desse eterno retorno, porque é isso, o cara vai pro futuro, volta, tem essa... Mas tudo acontece exatamente como deveria acontecer. O fato dele encontrar a mulher é o que permite tudo, inclusive, porque é a mulher que desvenda que o cara que soltou que vai soltar o vírus, né? A mulher que vê no jornal lá. Ela que aponta pra ele que é aquele lá, aí ele sai correndo atrás dele, né? Que é quem talvez permite que no futuro a cientista vá lá e pegue uma amostra. Então, assim, tudo acontece exatamente como tinha que acontecer. Quem deu uma resposta sobre isso, né? Sobre esse imperativo, né? Porque essa visão do eterno retorno é bem triste, né? É bem pesada. Mas quem... E aí tem que ter uma solução pra, né? Pra isso, né? Quem deu uma solução, uma possível resposta a isso, que eu achei muito legal, nos lugares mais surpreendentes você encontra essas coisas. Né? Não sei se vocês vão concordar comigo, se é realmente a profundidade no que ele falou. Mas eu estava assistindo uma entrevista com um jogador de basquete da NBA jovem, que inclusive descendência grega, mas mestiço, né, pai africano. E aí ele tá falando sobre o que, que realmente foi fundamental no início da carreira dele para ele se tornar um jogador, né, um astro da NBA. E ele falou que foi uma coisa que o Kobe Bryant falou para ele. Ele falou assim, que ele chegou pro Kobe Bryant e perguntou, o que, que você me aconselha agora no início da minha carreira? E aí o Kobe Bryant falou só uma frase, falou, seja uma criança, be a kid. E aí ele não entendeu, ele, não, desenvolve mais isso aí, peraí, eu tô aqui batalhando para amadurecer, para ser um profissional adulto nisso aqui, sabe? E eu tô vendo um monte de companheiros e jogadores se ferrando por atitudes infantis, compulsivas, sabe? E emocionalmente instáveis, e eu tô aqui tentando ser equilibrado, ser adulto, e você fala para eu ser uma criança? Ele falou, não, Kobe Bryant falou, se você encarar tudo que você faz profissionalmente como uma brincadeira, como uma diversão, se você conseguir ver o basquete como você via quando era criança, vai sempre dar tudo certo. Você nunca vai perder a alegria e o prazer de jogar basquete. Se você tentar sempre lembrar da perspectiva que você tinha quando você jogava basquete quando era criança. É, tem outras versões disso, né? Você tem, por exemplo, alguns mestres Zen que falam isso, que você tem que ter a mente do beginner's mind, né? Zen Mind, tem até um livro que chama Zen Mind, Beginner's Mind. É a mente sem preconceitos, né? A criança é isso, a criança faz as coisas e ela não julga como adulto, né? Então ela tá aberta para as experiências. E talvez nesse sentido seja. Não é seja criança, não é seja irresponsável, sei lá, faça bobagem. Não é isso, obviamente, né? É essa questão da ingenuidade no sentido positivo, né? E talvez seja o Terry Gilliam seja assim. E talvez o motivador, a força motivadora, a força motriz do Terry Gilliam seja essa. Como se fosse um impulso infantil de brincar, de criar uma realidade. Tanto é que os filmes dele são visualmente muito bonitos. E esse filme também, né? Esse filme tem um monte de... A direção de arte é fantástica, né? É belíssima, né? E é nova, e original, diferente, né? E talvez porque também a criança seja o único capaz de usufruir de uma repetição sem fim, né? O Diego que tem filho consegue perceber isso, e que qualquer pessoa que brincou com a criança, você pode repetir a brincadeira, mas tem que ser exatamente igual, e ela consegue usufruir daquilo como se fosse a primeira vez. Você não aguenta mais brincar da mesma coisa de novo, repetir a mesma coisa, mas a criança, se você deixar, ela vai ficar lá sem fim. Então acho que só uma criança mesmo conseguiria usufruir de uma vida só uma mente infantil nesse sentido conseguiria usufruir do eterno retorno, que é um retorno sem a fantasia de mudar nada, entendeu? Porque o Bruce Willis não consegue isso, né? Ele tá querendo mudar o tempo todo. Aliás, é a vontade dele de mudar a própria vida que faz ele viver tudo exatamente igual de novo, né? É a linha motriz de tudo que acontece. O filme faz referência ao Vertigo, que a gente já comentou aqui no podcast também, que é exatamente isso, né? Exatamente não, mas que é uma situação muito parecida, né? O cara do Vertigo, ele tá querendo repetir a vida que ele teve com a loura lá, sem que ela morra no final, né? E aí o que é que acontece? Tô dando spoiler do Vertigo. Problema de vocês que não assistiram o episódio. O que acontece é que a mulher vai lá e morre de novo, entendeu? É tipo a inevitabilidade que as coisas vão se repetir exatamente da mesma forma, né? Enquanto você estiver tentando mudar, ao invés de usufruir das coisas, tentar mudar as coisas, você não consegue ser feliz, né? Você não consegue aproveitar. Ou seja, é justamente esse desejo de mudar o futuro que faz com que ele esteja, literalmente, né, no caso do filme, aprisionado nesse eterno presente, que é um pesadelo para ele, na verdade. E a partir do momento que ele assume que ele não quer isso, que ele quer outra coisa, que na verdade esse desejo foi um desejo imposto para ele, esse desejo de ser herói, esse desejo de adquirir aquele perdão que só aqueles cientistas podem dar para ele, isso são desejos que foram dados para ele. Né? Mas a partir do momento que ele assume que o que ele quer é outra coisa, né? Eu quero ficar com a doutora Catherine lá na praia, ele vê a possibilidade de sair disso, de sair desse retorno e de viver de fato o presente, ainda que o presente fosse, sei lá, curto, porque o mundo vai acabar, o mundo está prestes a acabar com a pandemia, enfim, mas ele ainda assim ele não vê isso. É por isso que eu acho, não sei, é uma interpretação minha, que a personagem da doutora Catherine, ela, quando ela olha para ele, menino, né, assim, logo depois que ela percebe que o Cole morreu, né, com um tiro da polícia, quando ela vê que ele tá lá observando aquilo tudo, ela sorri. Eu acho que ela sorri porque talvez ela vislumbre nessa situação a possibilidade de, ele tá vendo isso mais uma vez, ou seja, ele vai crescer e ele vai voltar depois de novo, ele vai passar por essas mesmas situações, mas talvez em algum momento ele perceba, ele consiga decifrar o enigma desse esfinge e ele veja que é nessa vontade heróica né, que foi, novamente, uma coisa imposta para ele, uma coisa dada para ele, nesse desejo de ser o herói de Bonar Futuro, é que ele vai continuar eternamente voltando para essa Baltimore de 1996 para tentar realizar essa missão que tá fadada ao fracasso, né? Ou seja, deixa isso de lado e foge para a praia comigo. Não, mas também, se você parar pra pensar, o Florida Keys também é um desejo imposto. É um negócio que ele ouviu na rádio, entendeu? Ele não sabe nem o que diabo é Florida Keys, ele vive num porão. É porque ele falou que ele nunca tinha visto a praia, né? Pois é, seria uma coisa nova, né? Fugir da repetição, né? Assim, mas também é uma fantasia, né? Ele vai pra Florida Keys e daqui a 10 anos eles estão brigando pra ver quem é que vai fazer a feira, entendeu? O sorriso dela, eu acho que o final do filme, se fosse nessa cena, seria melhor mesmo. Eu concordo com o Terry Gilliam, porque o final, da forma que é, dá muita ênfase pra coisa de salvar o mundo e etc. Mas não é essa a questão principal do filme, né? A questão principal do filme é isso, é você ficar preso nessa volta, né? E eu acho que o sorriso dela pro menino não é nem tanto na esperança de que ele vai mudar alguma coisa, mas é um sorriso quase infantil. Tipo assim, olha, deu essa merda toda, mas a gente vai poder viver de novo. Vai viver essa mesma merda, mas a gente vai poder viver de novo, assim, com o que tiver de bom e o de ruim. É, isso não acabou aqui, isso vai acontecer novamente. Então seria uma aceitação. Ele tá lá ainda, né? Em outro corpo, mas ele tá lá vivo, né? Que viagem, né? Muito fera. Mas e falando em viagem, né? Passando um pouquinho pra outro assunto, tem um diagnóstico mencionado no filme. Esquizofrênico paranoico. Paranoid schizophrenic. E no filme todo, né, tem elementos que poderiam ser elementos condizentes com fantasias paranoicas de um esquizofrênico. Então, tem uma possibilidade de ver esse filme como uma construção paranoica e delirante do personagem principal, do protagonista, né, do James Cole, Bruce Willis. Tanto é que, por exemplo, né, só para dar um exemplo básico, né, tanto o ambiente do hospício em 1990 quanto o ambiente do futuro, né, futuro barra presente, né, são situações de prisão, são situações de internação e de médicos vestidos de branco e seguranças. Né? Tanto é que os seguranças do presente e futuro é sempre dois caras grandes, um branco e um negro, e também a mesma coisa no hospício de 1990, né? Sempre dois caras bem grandes, um branco e um negro, e você está sempre rodeado de 5, 6, meia dúzia de médicos olhando para você e te controlando e te medindo, né, e te dando um monte de drogas. Né? Alguém assistiu o filme com essa dúvida, assim? Alguém assistiu o filme pensando nessa possibilidade de que nada mais é do que um delírio? Ou vocês assistiram o filme acreditando em tudo que estava acontecendo e que, de fato, ele volta no tempo? Para mim, foi bem claro que não, né? Para mim não foi ambíguo, né? O fato de que era uma realidade e tal. Eu acho que o filme joga muito com isso que você falou, realmente, né? Os dois momentos, assim, pode ser tipo um é o símbolo, né, do outro, né? Quando ele tá no futuro, ele ainda tá preso no hospital e tá tendo uma visão e tal. Mas para mim, Terry Gilliam não deixou a dúvida, não. Mas ele mostrou que realmente, né? O Cole, ele sim tá na dúvida. E eu acho que isso fica muito bem mostrado na atuação dele, né? E no drama. Ele com a doutora, ele com o presente. Então ele mesmo não sabe. Mas eu, como espectador, não tive essa dúvida, não. Mas pra mim é muito, muito interessante, né? Esse embate que o Bruce Willis tem, né? Que você falou, né? Que ele... Tem umas horas que ele diz, eu quero ser louco mesmo, né? Eu quero que realmente seja tudo uma viagem, uma paranoia. Eu quero, se isso aqui for um hospício, que ótimo, né? Ele mesmo, ele não sabe se a voz que ele ouve é um presidiário lá do futuro na cela ao lado ou se é uma voz da cabeça dele, né? Para mim, o único ambíguo foi essa voz, né? Mas o fato que ele realmente é uma pessoa do futuro, não vai ter vindo dúvida como espectador. Mesma coisa pra todo mundo, né? Imagina. É, eu concordo, Felipe. Seria muito reducionista, né? Porque eu acho que ele brinca, mas ele brinca muito, né? Com essa questão do discurso paranoico. Isso aqui é um discurso de um paranoico, né? De um psicótico. É divergente que ele chama, né? Mentalmente divergente. Não, mas é porque é perfeito, né? É perfeito. A explicação que ela dá pra ele é perfeita, né? Tipo, você encontrou com o personagem do Brad Pitt há 6 anos atrás e ele mencionou isso. Então agora isso entrou e foi incorporado na sua paranoia. Que é exatamente como a coisa funciona, né? Na verdade, você vai pegando elementos do que aconteceu. Então, encaixaria perfeitamente com um discurso esquizofrênico paranoico. Isso foi muito bem construído. Tem uma hora que ele acorda de manhã no... tendo amarrado ela na cama de um hotel lá, ele sonhou de novo com aquela mesma imagem de sempre, só que agora a cara da mulher que estava chorando e gritando não estava mais coberta, né? Era ela, mas loura. Aí ele diz, ah, agora que eu lembrei que você, eu vi você na minha lembrança. Ela falou, você não lembrou de nada. Você só inseriu uma nova informação à sua fantasia e como eu tô aqui, sou eu lá na sua visão, né? Então, pra ela, realmente, né, é casa direitinho. Ele tá lembrando ou tá inventando, né? Ela fala isso no filme, né? You don't want to deal with your stuff. Não quer lidar com as suas coisas. O filme começa com uma menção de supostamente real, né? De uma previsão, de uma profecia de um paciente psiquiátrico sobre uma pandemia, né? Que mataria milhões de pessoas. Outra coisa interessante também é que você pode encontrar um discurso equilibrado, científico e verdadeiro, né? Pode parecer perfeitamente um discurso paranoico, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma tendência muito cética, né? Quando surge algo muito novo e alarmista e catastrófico, eu sempre desconfio que é uma pessoa que está aumentando, triplicando, quadruplicando a veracidade daquilo que ela está noticiando, né? No mundo. Então, quando surgiu, por exemplo, a pandemia do Covid-19, eu mesmo, pessoalmente, demorei muito para acreditar que aquilo ali era uma coisa séria, que não ia acabar em 2 meses, 3 meses. Eu achava que era exagero, eu achava que era alarmismo, que é isso, sabe? Que a gente vai deixar de ter aula de japonês aqui no trabalho, sabe? Não, vai começar a trabalhar online, vai ter que ficar... Não, isso aqui vai acabar, logo, logo eles arranjam uma forma de conter a pandemia e tal. Isso não é nada. Isso não é nada, né? Acho que a tendência natural é essa, né? Não, e também tem uma história do Cry Wolf também, né? Que é mencionado no filme, né? A gente tá numa época em que tem vários discursos alarmistas de fim do mundo, né? Ah, a temperatura do planeta, ainda que é 10, 20 anos, vai estar todo mundo morto. Aquecimento global, etc, etc. Falta de alimento, etc. Então... Tudo é... sempre tem um grupo de pessoas que gritam que o mundo vai acabar. Lembra o bug do milênio? A gente pegou isso também. Ah, vai virar da noite pro dia e todos os computadores vão pifar. Então sempre tem esse... O filme faz uma brincadeira com isso, né? Que tem uma hora que tem aquele cara fazendo um discurso catastrófico com a cruz na mão, na frente do fogo. E ele olha para o Bruce Willis e fala, ah, você é um dos nossos. Né? Meio que insinua. O cara lembra até aqueles caras da vida de Brian, né? Aquela cena que tem uns 500 caras, cada um falando de um fim do mundo diferente, assim. E aí, nos 12 macacos, ele vira para o Bruce Willis e fala, ah, você é um dos nossos. Meio que dizendo, ah, você é mais um desses alarmistas e catastrofistas que vai dizer que está dizendo que o mundo vai acabar. Ou o cara vinha do futuro e estava certo e era um dos que tinham ficado no presente. Que aí entra a questão da síndrome de Cassandra, que o Felipe mencionou aqui na gravação antes da gente começar a gravar, né? Que é isso, né? Que deve ser realmente um conflito muito grande, né? Você tá numa realidade, no presente, agora, e você tem informação, assim, certa, confiável, científica, de que vai acontecer uma coisa terrível, que vai acontecer, né? Tipo o filme que foi lançado agora ano passado, né? O Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, né? Tá todo mundo dizendo, não... Tá lá, tá comprovado cientificamente que o meteoro vai sair, vai bater na Terra certinho, assim. A previsão é científica, perfeita. Existe um grande movimento contra, né, negacionista, contra isso, né? Então, isso sempre existiu, na verdade. O filme também tem essa questão, né? De que, olha, eu tenho essa informação e eu tô dizendo pra você e não tem uma forma de eu comunicar essa informação pra vocês de uma forma que vocês não acreditem que eu sou louco, que eu sou só um psicótico, um paranoico. Que deve ser uma fonte de angústia gigantesca para um indivíduo, né? Assim, não tem como, não tem nada que eu possa falar que as pessoas não vão mudar de ideia. Elas sempre vão me considerar um esquizofrênico paranoico, né? Um delirante. E tem esse exemplo que o personagem do Brad Pitt fala, né? Que você mencionou também antes da gravação, né? Que o Jeffrey, o personagem do Brad Pitt, ele conta a história dos primeiros médicos, o primeiro médico que sugeriu a ideia de que os cirurgiões deviam lavar as mãos, né, para evitar contaminação. E, né, eu já tinha lido a respeito disso e também o bicho foi considerado um charlatão na época, né? Os outros médicos não entendiam isso. Você chega numa época que existe vida microscópica, não dá para ver, mas tem lá e causa doença. É porque eles lidavam com cadáveres e aí, tipo, sem lavar a mão, porque eu li sobre isso, né? E o mesmo médico ia lá, mexia com morto, ia não sei o quê, ia comer, aí depois ia lá, abria a pessoa, cortava a perna, depois a pessoa tinha sepsis e morria, e era meio que na loteria, assim, né? E esse cara começou a fazer a pesquisa, e só que ele não tinha como comprovar, né? Além de uns experimentos básicos. Então precisa fazer absolutamente insano. O que está matando são umas coisas que ninguém vê, uma fantasia, uns fantasmas. Qual é o problema, né? Então, resistiram muito, né? Tanto é que aconteceu isso, né? O pessoal foi lá, né? Sei lá, a Organização de Saúde foi lá, WHO, no, na China, e viu: olha, isso aqui tá sério, tá brabo, isso aqui é muito sério. E o pessoal aqui nas Américas, né? O Trump, Bolsonaro, não. Que isso? Que exagero. Não precisa fechar as portas. Vou fechar o meu país, cancelar os voos, é maluco? Não vou fazer isso, não. Que exagero, que é isso? Isso deve ser outra coisa, deve ter uma segunda agenda. Ah, mas ao mesmo tempo o filme mostra o outro lado, acho que dessa vertente também do Terry Gilliam de ser anarquista, né? O outro lado, o lado autoritário da ciência também, né? O autoritarismo da psiquiatria, né? Que já tinha enquadrado o cara como maluco, porque era uma coisa nova, né? É o cisne negro, né? É a teoria do cisne negro, né? Que quando pela primeira vez se descobriu um cisne negro, disseram: ah, não, é outra coisa, porque nunca houve um cisne negro, então se é negro não pode ser um cisne. Até se chegar à conclusão de que existia. Então, a ciência tem esse problema também, né? Com a coisa que rompe com os paradigmas, que acaba sendo, às vezes, as coisas mais revolucionárias, tem muita resistência sempre. E, por outro lado, a gente tem a iatrogênese, né? E quantas vezes a ciência causou mal, né? Assim, consensos científicos que fizeram mal para a humanidade. Por exemplo, o consenso científico de que o vilão nutricional maior era a gordura e não o açúcar, possivelmente causou essa epidemia também de obesidade nos Estados Unidos, né? Você começa a comer tudo diet, light, cheio de açúcar, né? Porque tem menos caloria e tem menos gordura. Tudo sem gordura, mas com 50 quilos de açúcar dentro. E aí todo mundo tem 300 quilos agora. Então, também essa desconfiança da ciência também é saudável, de certa forma. Só que a gente fica meio cego, porque a gente não tem ferramenta, né, para contra-argumentar. É por isso que eu acho que hoje em dia também acaba tendo um retorno grande a essas terapias alternativas. Todo mundo hoje em dia vai no quiroprata, vai no acupunturista, que é uma galera que toca em você, né? Porque você vai no médico hoje em dia, o cara te mostra um papel, né? Olha, seu TSH do complexo de Gold tá -2, a sua mitocôndria do lado esquerdo tá torta, e você não vê, pô, é tudo imagem, né? Você não sente, você não sabe o que. Cadê meu colesterol aqui, né? Não sinto meu colesterol, não sinto minha taxa de insulina, sei lá o quê. Então, você vai lá no quiroprata, o cara catuca em você, velho. O cara estrala o seu pescoço. Você, porra, olha aqui, é meu pescoço, ele estralou, né? Você sente essa coisa do toque, o cara puxa você de volta, a sua saúde de volta pro seu corpo, né? E aí isso dá um certo conforto. Não, mas Gustavo, esquema de ortopedia, por exemplo, é trambique. Você não acha, não? Ortopedista trambiqueiro. Ortopedista é uma profissão de trambique puro, sabe? Eu por exemplo, não acredito no fêmur. Eu acho que o fêmur é uma invenção. Porque, é só não, falando sério, eu vou dar um caso aqui da minha mãe. Ela foi no ortopedista, né? Com aquele um histórico crônico de dores nas costas, né? Com dores no quadril. E aí o cara, ele mexeu, dobrou a perna da minha mãe pra trás, depois pro lado, depois pro outro lado. Vamos fazer uma ressonância magnética? É isso. E aí depois vai lá, ver a ressonância magnética, né? Caríssima e tal. E aí, não, acho que é coisa da sua idade, não tem nada aqui não e tal. Vai lá, faz uma fisioterapia do plano, que é uma bosta e tal, tal. E aí vai um outro cara e o reumatologista pede: não, vamos fazer uma tomografia. Acho que a ressonância não é o suficiente, vamos fazer tomografia e tal. Tem uma indústria, né? Existe uma indústria que ganha dinheiro com isso, né? De exames e tal. Agora, você tem que separar ortopedista da ortopedia, né, cara? Existem profissionais bons e ruins. Pra todo lado, né? Eu acho que a minha mãe, o quiroprata, por exemplo, acupunturista, quando a pessoa tem essa questão de dor profunda, muscular, óssea, sabe? O cara que pega, né? O quiroprata bom, por exemplo, o acupunturista bom, acho que dá de mil na ciência, né? Entre aspas, né? Da ortopedia. Exatamente. Então, se você é ortopedista e está escutando esse podcast, você é um charlatão, viu, fera da puta? Viu? Esse podcast não é pra você. Isso aqui não é um podcast ortopedista. Orthopedist friendly, viu? Ou whatever, não sei. Porque somos procuranderismo. Exatamente. Não, isso. Mas quiropraxia não é curanderismo. Não, mas falta. Isso é um discurso que foi perdido. Ainda bem que Foucault morreu antes e tal, porque certamente Foucault seria anti-vax hoje em dia, né? Mas se você pensa, é um aspecto da anatomopolítica e dos corpos. Porque o cara te tira do comando do teu próprio corpo, entendeu? Ele te joga num papel, num exame. Então é sempre uma coisa que vai te projetar fora, vai ser a ressonância, vai ser o exame de sangue, vai ser não sei o quê. Nunca, tudo te alheia, né? Porque eu sei o que é uma dor aqui no meu braço, agora tu me mostra uma ressonância, eu não sei se tá me mostrando que eu tô grávido, que eu perdi o meu sistema linfático, eu não sei o que porra é aquilo, eu não consigo interpretar. Mas isso é sério mesmo, porque eu tive um problema que eu tive que ver ortopedista, osteopata, uma caralhada de coisa, fiz um monte de exame. Aí eu fui num médico de formação na chinesa, ele se formou numa universidade chinesa, brasileiro, mas se formou numa universidade chinesa. E aí, quando eu cheguei com aquele maço, assim, um dossiê de ressonância, radiografia pra ele, entreguei pra ele. Ele pegou e falou assim: eu não vou ver isso agora, eu vou te examinar primeiro. Yes. Com as formas que os médicos, sei lá, chineses fariam, a questão do pulso, língua, manipulação. E ele falou: depois eu vejo, porque se eu olhar pra isso, isso vai induzir completamente meu diagnóstico. Ele não quer tratar o papel, entendeu? Ele quer tratar a pessoa. O papel pode ajudar, claro, né? A ressonância vai mostrar coisas. Mas eu achei isso fantástico, porque o cara me ganhou nessa daí. Mas ao mesmo tempo tem isso, tem o germe, entendeu? O germe, o cara não vai descobrir o germe manipulando porra nenhuma. Então se fosse fácil, era bom. É, tem umas que são especializadas em uma coisa, em outra. A ponto desse assunto é o que é discurso paranoico e o que é discurso são. O que é insano, o que é são. É difícil hoje, né, separar. Tem um monte de gente realmente, um monte de gente jovem, inteligente, que desconfia das vacinas e não toma as vacinas, de fato, né, contra o Covid. E isso é paranoia? Ou tem base em algo factual e racional? Não, tudo indica que não tem base racional, entendeu? Que é paranoia, que é loucura. Mas, enfim, a talidomida era uma recomendação científica em algum ponto, entendeu? Os médicos todos recomendavam. Então, assim, você tem que ter um certo pé atrás. Óbvio que depois que o negócio fica comprovadamente funcionando, quando 1 bilhão de pessoas tomam a vacina e não tem nenhum efeito e a pandemia diminui, aí você também não adianta ficar gritando com a lua, né? Vamos voltar a falar de arte, então. Que belo filme, né, o La Jetée. Eu achei lindíssimo esse filme. E essa relação que esse filme do La Jetée tem com os 12 macacos é tanto dessa questão temporal que a gente falou, dessa inevitabilidade, né, do eterno retorno, mas também tem a ver com essa questão de ele querer estar com aquela mulher, do seu desejo estar relacionado com fazer parte de uma relação. Ele finalmente conseguiu estabelecer uma relação afetiva, real, genuína, com o ser humano, né? Com essa mulher, que tem uma questão, uma aura que não só de parceira amorosa, né? Mas também maternal com relação a ele, né? Por essa questão também do personagem ser um pouco infantil. É, e nos dois filmes, o presente é um presente completamente estéril, né? É um presente em que a vida ela é reduzida só à sobrevivência, né? No filme, no La Jetée, teria sido a Terceira Guerra Mundial, né? Ele tá em Paris, a Paris tá destruída, tem até fotos de uma Paris destruída, assim, né? Não sei nem como é que o cara fez aquilo, ficou bem feito. É, no La Jetée é a radiação que impede que ele saia, né? É, a radiação de uma Terceira Guerra Mundial, né? E o retorno ao passado é que é essa busca, né? Dessa mulher que tem algum significado pros dois, né? Que é muito comum, inclusive, né? Acho que todo... Não sei se é todo mundo, todos os homens, como é que é, mas sempre existe essa mulher perdida, né? No passado, assim. Teve uma amiga minha que comentou isso, assim. Ela falou, assim, falando a respeito do marido, que o marido falava pra ela que tinha uma mulher que era a mulher dos sonhos dele, que era a mulher da vida dele. Que foi uma mulher que ficou pra trás e ele se casou com ela. Imagina a mulher ouvindo isso, né? A esposa ouvindo isso deve ser cruel. Enfim, mas isso, depois que eu ouvi esse relato, eu percebi que é muito comum os homens fantasiarem essa mulher que ideal, ou a mulher da vida que poderia ter sido, né? É quase como se que pra possibilitar que você tenha uma relação com uma mulher, precisasse existir essa fantasia de uma mulher perdida. Já vi outros relatos nesse sentido também. Claro que não é uma coisa, né, pra todo mundo, mas que existe isso é interessante. Eu vi alguns relatos clínicos também de homens que precisavam inclusive ter um relacionamento com uma outra mulher pra possibilitar um relacionamento assim meio fantasioso ou alguma coisa assim. Ou um relacionamento arruinado com uma outra mulher pra possibilitar um relacionamento real. Eu achei muito curioso isso. E o filme fala um pouco disso, né? Essa busca dessa mulher talvez tenha uma ligação com isso. Porque a La Jetée é um filme interessante, né? Porque ele é revolucionário pra época, porque ele é um curta de 28 minutos que é, é uma sucessão de fotos, né? Uma edição de várias fotos, né? Com narração e música, né? Narração, uma música belíssima, narração muito bem escrita, fica super poético. Tem uma cena só com movimento, né? Que é quando a mulher, exatamente, é uma foto da mulher, foto entre aspas, né? E ela abre os olhos, né? Para ele. E é engraçado que o processo de retorno dele no Lagetê é um processo hipermental, né? Ele deita na cadeira e só tem aqueles dois esparadrapos em frente, nos olhos com um fiozinho, e ele fica dias e dias no passado. 30 dias, 50 dias, e quanto mais dias ele fica naquela realidade no passado, mais ela fica nítida, mais a interação com ela fica presente, né? E constante, a interação com a mulher. Então é como se ele não estivesse voltando do tempo, é como se ele estivesse recriando o passado mentalmente. Então é como se ele estivesse vivendo uma realidade virtual, construída por ele, e completamente esquecido da realidade estéreo de Paris, destruída pela radioatividade. Tá? Interessante o impulso de fazer um filme sobre isso naquela época, né? Em 1962. Né? Fiquei pensando em relação a isso. Mas a ficção científica sempre houve também, né? Tem coisas mais antigas e mais mirabolantes ainda antes disso. Não no cinema, talvez. Não sei. Mas... 62, bem na época do Além da Imaginação, assim. Tava tendo um boom mesmo criativo de ficção, fantasia. Agora, por que matam ele, né? No Lagetê, é o próprio cientista, né? Que é o autor da experimentação que faz ele voltar pro passado, que mata ele no momento em que ele vai alcançar o reencontro com a mulher idealizada desse passado, né? E no... É menos cruel no filme com Bruce Willis, né? Porque quem mata ele são as pessoas policiais que estão perseguindo ele. Então não tem uma inteligência diabólica por trás, né? Ah, talvez tenha, né? Porque o cara deu o revólver pra ele. Se ele não tivesse com o revólver, talvez não tivessem atirado nele. Ah, sim, sim. O cara que colocou na cabeça dele a ideia de que ele tinha que matar o cara. Então, às vezes, talvez tenha colocado na cabeça dele justamente pra isso, pra ele ser assassinado. Não dá pra gente saber. E foi mais do que colocar na cabeça, né? Ele fez uma chantagem ali. Olha, se você não cumpriu o seu papel, a gente vai matar a sua mulher, vai matar ela. Você vai ter que ir lá, tem que fazer. É, então isso é interessante, misturando um pouco com aquilo que eu falei, dessa figura, dessa mulher impossível do passado e que fundamenta, talvez, o desejo dele, essa perda dessa mulher irreparável, né? Porque nos dois filmes acontece isso, né? Mais no Lagetê, porque nos três, né? Porque no Vertigo também. No Vertigo também, né? É verdade. Tá vendo? É uma... E o Vertigo é referenciado nos dois, tanto no Lagetê quanto nos Doze Macacos. É, e é uma estrutura de fantasia que então se repete nos três filmes, né? Que é essa mulher não pode ser alcançada, né? É curioso isso. Só na morte. É, ou seja, nunca é então, né? Porque na morte também não tem alcance nenhum, porque ele já tá morto. Ou seja, alcançar que essa mulher perdida é morrer. É, não, talvez seja, na verdade, é que é impossível, é um objeto pra sempre perdido, né? Por isso que ele tá no passado, inclusive. Tô lembrando aqui de Orfeu e Eurídice, né? O Orfeu vai pro inferno buscar Eurídice, mas ele não pode olhar pra trás, né? Se ele tá segurando a mão dela, né? Ele vai subindo pra, vamos dizer assim, pra superfície. E se ele olhar pra trás, ele a perde, né? E aí, no último instante, ele olha e perde, né? Exatamente, é a mesma estrutura, se for pensar. Essa mulher que vai ser resgatada, né? No mito, ela é resgatada dos infernos, né? Do Hades, eu acho. E nesse, ela é resgatada do passado, né? Mas é a mesma estrutura, realmente. E aí, no final, sempre... No final, tem essa mancada em que ele olha pra trás, vamos dizer assim, né? O beijo, talvez. É. Ou quando no outro filme, quando ele corre, né? Exatamente, quando ele... Ele corre. Eu não, nem sei porquê, eu não entendi porque ele tem que ir correndo lá pra ela. Ele corre pra encontrar com ela só, assim. Pra... Uhum. Mas então, eu acho que o mito da Eurídice e Orfeu, ele tem isso, assim, né? Essa fantasia dessa mulher que é inalcançável no final das contas. Ela tá perdida, né? Ela tá perdida pra sempre, né? Lá, no outro, ela tá no Hades, né? É curioso. E é, talvez seja, né? Aí, sendo mais freudiano, a mãe perdida, né? O amor materno perdido. Quando a criança tem que passar a outras coisas, ela perde essa... Eu acho que é muito isso. Eu concordo com essa visão. Não. Eu não. Porque tudo de Freud é a mãe. Tudo é pra mãe. É uma coisa da com a mãe de Freud. Não é só Freud, né? Vocês conhecem aquele autor francês, o autor aquele que ganhou dois prêmios repetidos, né? Que era impossível ganhar, ele ganhou no Goncourt. Garry, Romain Garry, que era um diplomata que se suicidou, inclusive, né? Ele é autor de várias obras e suicidou, ganhou vários prêmios, etc. Ele tem uma passagem num dos livros dele em que ele fala disso, da lembrança da mãe dele, e que nenhuma mulher que ele encontrou depois conseguia superar a relação que ele tinha com a mãe, a relação de amor com a mãe, assim, a beleza da mãe. Ah, que lindo. E ele se matou? Ah, entendo. Não, mas vem cá, eu não sei se é ele, ou se é um personagem dele, uma coisa, um romance mais autobiográfico em que ele fala dessa passagem com a mãe. Mas pelo menos ele teve culhões de admitir isso, né? O que você não tá admitindo, né? Ah, tá certo. Mas agora falou de brincadeira, assim, eu tava brincando, né, quando falei essa questão da obsessão com a mãe, assim, sabe? De fato, eu acho que tem um sentido aí, mas bom, nessa leitura freudiana, né, de fato, assim, sabe? Tipo, há uma ênfase muito grande, né, nessa questão materna, nessa falta materna, mas puxando a sardinha para outros pensadores também, né, novamente, Jung, né, eu acho que essa falta materna, na verdade, simbolizaria uma outra coisa, que seria um desejo de completude com um universo que estaria mais ligado a um pensamento religioso, talvez. Então, sim, na leitura freudiana do que é que essa falta significa, né? É isso, né? A vontade de voltar ao útero da mãe e tudo mais, assim, sabe? Uma leitura mais junguiana seria uma vontade de estar uno com o universo, com o todo, né? Que algumas pessoas interpretam como sendo um sentimento puramente místico ou religioso, sabe? Eu confesso que não acho que sim, eu acho que esse não acho que seja o caso, né? Eu acho que é um pensamento que está na base de vários sistemas religiosos, mas não é uma coisa exclusiva da religião ou do misticismo, né? E aí, novamente, eu volto, assim, tipo, a imagem, né, do Cole querendo fugir justamente pra praia, com as palmeiras e aquele pôr do sol e aquela musiquinha, né? E eu lembro daquele poema do Arthur Rimbaud, né, o poeta francês, simbolista, que ele fala, ela retornou, essa é uma tradução tosca, selvagem, que eu vou fazer aqui do poema, assim, ele fala, ela retornou quem? A eternidade é o sol que o mar invade. Ou seja, essa cena do pôr do sol, o sol descendo sobre o mar, supostamente numa praia, como sendo um grande símbolo do eterno, né, daquilo que há de eterno em nós, da eternidade, né, do além, do grande outro, Deus, o que quer que seja, sabe? E a vontade de me unir a essa imagem, isso para mim é uma coisa eminentemente religiosa. Tá, sim, o mar pode ser uma representação da mãe, que seja a mãe, então, se o seu grande lance, se o seu culhão é se unir com a mãe, então se una com a mãe, sabe? Mas eu acho que tem outras coisas, assim, mais transcendentais que eu acho interessantes também. Não, mas o negócio que eu falei não é vontade de se unir com a mãe e voltar pro útero, tem nada a ver com isso. É o fato que na sua formação psíquica existe essa perda desse objeto de amor. E que o filme, a estrutura do filme, como do mito, etc., talvez seja exatamente uma manifestação artística disso, entendeu? Que é uma forma de representar essa perda que muita gente passa por isso. Tem gente que não, que fica ligado à mãe o resto da vida, às vezes de uma forma psicótica, etc., e não passa por essa separação do primeiro objeto de amor. Na verdade, é a necessidade de você aceitar que o amor sexual é outra coisa, né? Porque você nasce completamente vulnerável e você passa aí os primeiros anos, meses da sua vida aprendendo o que é o amor. E aí, quando você tá finalmente imerso nesse amor e o que seja, aí alguém chega e diz, olha, mas o amor que você vai ter na sua vida não vai ser esse, não, é outra coisa. Esse é proibido. Esse aqui era só o... esse aqui é proibido, era só o teste, era só pra lhe dar o gostinho. E você tem que deixar no passado, exatamente como no filme, né? Então, se você fica o tempo todo tentando reaver esse amor inicial, você ou enlouquece ou você vai estar sempre insatisfeito, né? Porque é impossível de reaver. Então, pessoal, esse foi mais um Sala de Projeção Podcast. Adorei esse episódio, como sempre. Foi um episódio espetacular, muito interessante, né? Não foi... Eu continuo achando que os últimos episódios não têm sido especiais, mas esse foi espetacular. Adorei a presença de todos. Adorei falar sobre Doze Macacos, um dos meus filmes favoritos. Bruce Willis, fantástico. Acho que ele está muito bem homenageado nesse episódio. Muito obrigado a todos. Felipe Sobreiro. Valeu, galera. Também adorei tanto o filme quanto a gravação. Gustavo Leal, você está agora em paz com a gente? Gostou desse filme? Foi uma boa experiência? Gostei. Ótimo filme. Muito obrigado pela trégua. André Vicente, botou fé nesse filme? Sim, é um bom filme. Muito fera, né? Boa discussão. Igor de Campos, muito obrigado pela presença. Grande doutor, valeu. Gostou do episódio? Eu gostei, gostei muito. Gostei muito de ter assistido o filme e o episódio foi muito bom. Foi muito bom, com certeza. O próximo filme, uau, que próximo filme, né? Considerado talvez o maior filme da história. Não sei o melhor, mas é o maior. O maior filme da história de todos os tempos. O Poderoso Chefão. De 1972, que está fazendo 50 anos, 2022, dirigido pelo grande Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, hiperelenco, fantástico esse filme, vamos rever pela 18ª vez, mas terei prazer em vê-lo de novo, com certeza. Então até mais, um abração para vocês e nos vemos lá. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.